Doutor Arrocha. Chega pra cá, sua Alicena. Vem fazer essa comigo, vem. É com muita satisfação que Yasmin Estrela. Amiga, sua louca tá de novo com esse cara. Já te dei o papo, desencana, fila anda. Ele não merece você. É, mas não consigo esquecer. Pega a pista, vaza, não dá mais pra ir pra outra, segue a vida. Faça esse cara entender. Mas eu amo fazer o quê? Se ele não te ama, vai continuar pra quê? Se deu tanta chance, ele não quis amadurecer. Eu sei, é verdade, na realidade tava me faltando. Amiga, não acredito que caiu nessa conversa.